Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Mas aprendí que na vida tudo tem um sentido, e descobri que sempre queres o meu bem, e que ao final será muito melhor o que virá. É tudo parte de um propósito, e o teu amor me guarda. Tua palavra não falhou e nunca me deixou. Descanso minha confiança em ti. Eu estava entre a espada e a pared, rodeada de insomnio, sem saber o que fazer, pidiendo a gritos tu intervenção. Tu queres falas de uma vez, em outras com teu silêncio deparei. Que interessante tua forma de responder. E a